Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, hoje a ir para o ar às 21 horas e 15 minutos. A nossa Musicália hoje trar-lhe-á música bem calma, bem serena, para iniciar bem a sua noite da sexta-feira. Vamos começar com sons do cotidiano. Certamente que isto lhe dirá alguma coisa. Precisamente, José Cid. Hoje a nossa Musicália será composta apenas de música portuguesa. Vamos assim ficar com estes sons do cotidiano para calmamente iniciarmos a nossa noite de sexta-feira, que faz a ponte para mais um fim de semana. Este, prolongado, porque, sobretudo para os que residem em Lisboa, hoje foi feriado e segunda-feira sei-lo-á também. Nós vamos nos vingar aqui no Porto. É que no dia 23 de junho, portanto, quinta-feira, é o feriado nacional do Corpo de Deus, e dia 24 é feriado porque é São João. Ora, é também um fim de semana prolongado para os que residem no distrito do Porto. Mas, chega de conversa, é tempo agora para a música. Sons do Cotidiano, de José Cid e do seu quarteto 1111. Thank you. Bom dia, sou a criança universal. Acredito só do amor, da liberdade e da paz entre os homens. Até amanhã. Thank you. agora deixar envolver pela Ilha de Mafalda Veiga e pela Pedra Filosofal de Manuel Freire. Uma ilha, uma pedra filosofal. Algum cenário melhor do que este para iniciar a sua noite? Muito obrigado pela sua companhia que nos faz neste Musicália. Esta que é a edição número 234. Elas não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso,